trabalhando com os verbos pronominais. A. Conjugue o verbo nas pessoas dadas. 1. Eu me preocupo com a saúde. Nós. Nós nos preocupamos com a saúde. Eles. Eles se preocupam com a saúde. A gente. A gente se preocupa com a saúde. Vocês. Vocês se preocupam com a saúde. 2. Ela se atrasou por causa da chuva. Você. Você se atrasou por causa da chuva. Elas. Elas se atrasaram por causa da chuva. Ninguém. Ninguém se atrasou por causa da chuva. Eu. Eu me atrasei por causa da chuva. B. Responda. Siga o exemplo. Vocês se conhecem bem? Sim, nós nos conhecemos bem. 1. Vocês se encontraram pela primeira vez em Brasília? Sim, nós nos encontramos pela primeira vez em Brasília. 2. Eles se veem sempre? Sim, eles se veem sempre em Brasília. 3. Mas eles estão sempre discutindo. Eles se entendem bem? Não, eles não se entendem bem.